Hadouken! Fala galera, estamos começando mais um Filmiches. Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Segui. Meu corpo estadual, legal e bonito. Temos o Zest. Atlético Mineiro, eita, esse que era um time, esse que era um carnaval. Flamer. Caspa minha rola. É um podcast de memes de novo. Temos o Sirvini. Desculpa, tô aqui dando moral pra variar, né? Complicado. Que me dá porra! Que é pra funcionar! Ah. E também o Godaka! Shazam, caralho! Sem nomes hoje, Godaka! Cansei. Agora vai ser Shazam, caralho, ódio infinito. Minha assinatura vai ser Shazam, caralho. O Godaka hipsterizou, ele cansou dos nomes. Tá muito popular. Então, galera, hoje vai ser nosso primeiro podcast patrocinado. Pra quem não sabe, porque um doador anônimo nos deu R$500 pra falar de Mortal Kombat. Quem será, né, Edson? Tomar no seu cu. Não sei se você ficou sabendo, mas algum otário. O mineiro anônimo. Pagou pra gente. Mineiro anônimo. Então, pra rivalizar com aquele podcast número 16 de Street Fighter, o 116 vai ser sobre Street Fighter. Não? Mortal Kombat. Não. Não, perdão. Só tem um pequeno detalhe, né? O 16 já saiu, o 116 pode ser extraviado, tá ligado? Aquele detalhe aí. Vamos ver se ele vai até o fim, né? Vamos começar logo com essa porra aí. Começou rápido pra caralho. Eu entrei na chamada agora, tá ligado? Não me deixaram nem ajeitar minha cadeira aqui, pô. Galera, antes de começar de vez o podcast, eu tenho uma dúvida. Qual vai ser a música de abertura desse podcast? Vai ser o funk do Mortal Kombat? Vai ser o Gladiator do... Gladiator, porque o Gladiator. Vai ser o Pão Kombat ou o Mantendo JP? Pode ser um mix de todas, quase tipo 10 segundos de cada música intercalando. Mantendo JP já não foi do Street Fighter. Oi? Sem brincadeira. Mantendo JP não foi do Street Fighter. Não, eles têm do... Tem no Mortal Kombat também. Não, o funk abriu o podcast do Street Fighter. Não lembro, velho. Não lembro. Faz tanto tempo. Quem editou esse podcast? Foi eu ou foi você? Ou foi o Gariba? Isso faz mais de 2 anos. Faz muito tempo. Cara, na dúvida, ninguém vai ouvir isso, nem a gente, nem ninguém, relaxa. Vamos usar a música. Cara, eu não tô ouvindo nem agora, velho. A gente tem 50 downloads, foda. Каждый боец тут натренированный, сотни приемов и отработанных. Лучшие войны вместе собраны, на смерть ведут друг с другом тут бой. В этот турнир бойцы быстро созваны, кто никогда и не был опознан. Из мертвых тел сражений разорванных, кто же из них на реке крутой. Каждый боец тут натренированный, сотни приемов и отработанных. Лучшие войны вместе собраны, на смерть ведут друг с другом тут бой. В этот турнир бойцы быстро созваны, кто никогда и не был опознан. Из мертвых тел сражений разорванных, кто же из них на реке крутой. Каждый боец тут натренированный, сотни приемов и отработанных. Лучшие войны вместе собраны, на смерть ведут друг с другом тут бой. В этот турнир бойцы быстро созваны, кто никогда и не был опознан. Из мертвых тел сражений разорванных, кто же из них на реке крутой. Vai lá, Edson, começa contigo aí falando sobre Mortal Kombat. Um download do mineiro misterioso tá garantido. Eu baixo todos, até os surubolão que eu não escuto. Cara, Mortal Kombat é um jogo de luta. Bem legal. Bem legal. Ele que não pode ver mulher. Criado pra rivalizar com o Street Fighter no Super Nintendo. lançado o primeiro jogo em 1992. Originalmente foi feito para ser um jogo de luta com Van Damme. Ainda bem que deu errado, porque todo mundo viu, né, Street Fighter The Movie The Game. É maravilha. Poxa, que é um jogo de luta com Van Damme. Cara, você não pode com Van Damme por aquela porra daquele jogo. Tem com o Julia. E é um jogo, era um jogo basicão. Ele tinha, que eu coloquei aqui, 5 botões. Era murro forte, murro leve, pontapé forte, pontapé leve e bloquear. É uma das discussões mais filhas da puta, porque tinha um botão de bloquear. Cara, eu aprendi a jogar jogo de luta apertando um botão para bloquear. Fazia parte da estratégia. Não é só ir pra trás. Mano, só uma pequena observação. Godoka, quantos anos você tem? Velho, murro forte, murro leve, pontapé forte. O meu vô não falava pontapé. O meu vô tinha, sei lá, 500 anos, cara. Eu não sei quem escreveu na Wikipédia. Eu só copiei pontapé forte e pontapé. Porra. Ô, Raio, deve ter sido alguém muito especial. Foi um especialista de videogame da Veja. Ah, eu sei quem escreveu. Foi Telejogo. Aquele mesmo cara que fez o Pud Bet. Eu acho. Né? Pedrão. Eu sei o nome dele. Pra mim. Fia no cu, então. Pô, mas ele tinha um diferencial que ele era muito violento, né, cara? É, ele era violento. O Fatality do Johnny Cage eu nem coloquei aqui, né? Nas coisas, né? Na pauta, porque senão ia ficar gigante. O especial do Johnny Cage, você conseguia arrancar duas cabeças do cara no primeiro Mortal Kombat. E se você dava o chute, o golpe no saco depois, surgia uma outra cabeça. Não é que explodia um bagulho assim ou não? Não. No Fatality do Johnny Cage, já que você dá dois socos, você arranca duas cabeças do cara. E depois você dá um soco no saco dele e a cabeça que tava, eu acho que é o ovo que transformou na cabeça, surge no pescoço. Mas adiante a gente descobre que o corpo, nos outros jogos a gente descobre que o corpo humano tem mais de 1000 ossos, né, cara? Nossa, 500 véio, costelas. Fêmur, mano. Aquele Fatality que sai ossos voando pra tudo quanto é. Brutality, é o Brutality. Coluna. Brutality surgiu, acho que no terceiro. Era o terceiro, acho que o terceiro. Vamos pro dois. Vamos primeiro. Não, pera. Ah, tá. Tem hoje, vai. Desculpa, eu tô meio bêbado. Até hoje, nego não sabe qual o nome. Porra, mano, eu tô bebendo porque tá bêbado. Tem tanto osso lá que até hoje os caras tão estudando. Porra! Não, Vini, funcionou, só que a gente não tava falando. Funcionou, mas só na hora que você falou de novo. Não, pera. Ah, funcionou, vocês só me ignoraram. Então vou tomar no cu, porra. Eu achei que você fosse continuar, porque você parou no estudando. Eu achei a frase. Cadê a punchline? É que deu um delay aqui pra mim, deu, pensei assim, tipo, pá, vou falar o bagulho, daí vai estragar, ou vou falar no meio de todo mundo. Eu parei. Não, relaxa, a gente. Cara, eu já falei pra vocês que eu joguei esse jogo a primeira vez num fliperama, também de um armário, que o cheiro de maconha era tão forte que impregnou a roupa de todo mundo, cara. Mas eu acho que esse é o cheiro padrão, tipo, essa é a melhor desculpa, qualquer hein? Fliperama. Sabe quando você vai tipo, na rodoviária e você já espera cheiro de esgoto, tipo, no banheiro? No fliperama é cheiro de maconha, cara. Ah, cara, mas peraí, o fliperama que eu frequentava era cheiro de cigarro, não maconha. É, cheiro de cigarro. Você não sabe, era cheiro de maconha, né? Não, não. Aqueles ovos conservados. Isso não é maconha? Nossa, maconha. Ovo conservado. É maconha essa porra. Ô, Godoka, qual é a história do primeiro jogo? Ok, o primeiro Mortal Kombat é uma historinha boba, historinha cara, idiota. Eu acho que a história do Mortal Kombat sempre foi a vibe de história de luta, do tipo, até o 4 começou a mudar um pouquinho, botar umas viagens loucas, né? Mas o Mortal Kombat, ele é tipo aquele filme no começo que tem o Brad Pitt, Troia. Tem um monte de pederasta e eles estão brigando. Peraí. São dois reinos brigando. Comparando Mortal Kombat com uma porra de um livro escrito. Não, Vini. Séculos atrás, que é uma porra de uma epopeia, caralho. Garoto, moço. Eu tô falando. Garoto mesmo. O cara que fala burro e pontapé tem que escapar de garoto mesmo. Eu tô falando do começo do filme, entendeu? São dois reinos brigando. O que você vai fazer? Você vai botar, vai fazer um massacre, vai deixar os caras brigar, se matar e às vezes não ver o resultado? Não. Pega o melhor de cada lado e os caras vão se enfrentar. Aposta nele, que nem corrida de duelo. Exatamente. Duelo de campeões. Duelo de campeões, exatamente. Quem ganhar, ganha a parada. Só que a regra do Mortal Kombat é. Só que a regra do Mortal Kombat é. Pegar o Gariba e o Flamer pra ver quem que é o melhor. São Paulo ou, sei lá, Bahia. Só que assim, a regra do Mortal Kombat era. A cada geração tem um torneio. E o vencedor de 10 torneios consecutivos. Cala a boca! Porra, Vini! Só porque eu tô conseguindo falar agora, caralho. Desculpa. Tranquilo. Vencedor de 10 torneios consecutivos tinha o direito de anexar o outro reino. O reino, no caso, é uma dimensão. Seria a dimensão da Terra e o Outworld. No primeiro jogo, aquele negócio assim, o vilão era o Shang Tsung. Você não sabia que ele era pau mandado. A cada geração é quanto tempo? 100 anos? 70 anos? 75 anos? Então, quanto tempo dura uma geração? É dito que o Goro, ele ganhou 9 mortais combates em 500 anos. Então não tem um número específico. É geração. Pelo que o filme fala. Se os negros têm filho aos 12 anos de idade, a geração é 12 anos de idade. Se aos 35, é 35 anos de idade, entendeu? Meio, pelo que o pessoal falou, parece que não tem um bagulho definido. É meio tipo, ah, é domingo, acabou a cerveja. Tipo, vamos tretar, tá ligado? É mais ou menos 50 anos por aí. É, tipo... Então, assim, antes, Shang Tsung era o grande, né? Grande pauzudo, grande fodão. Até que apareceu o antigo Kung Lao, o ancestral do Liu Kang. Ele foi, venceu o Shang Tsung. Shang Tsung foi, achou o Goro, né? Assaltando o Batmóvel, resolveu recrutar o Goro. Deu pegar pra criar. Exatamente. O que aconteceu? O Goro matou o Kung Lao e ganhou 9 mortais combates consecutivos. Então, a Terra está com o cu na mão. Os monges Shaolins treinaram um guerreiro para vencer o Goro, que é Liu Kang. Aí o resto não parece um Shaolin, cara. O treinamento é mais ou menos assim. Ele ficou fritando pastel o dia inteiro. Aí um belo dia falou, ô Liu Kang, acabou o flango, cara. Você tem que buscar naquele reino ali. Vai que é tua, vai filhão, tá ligado? Vai filhão. Foi o que ele aquele monto que três vavas de flango. Participa daquele torneio ali que quem ganhar ganha um frango. Aí era... Dois flangos pra fazer pastel. Dois flangos. Aí era assim. Caralho. Você dá o fatality e o cara solta 500 fêmur e 5 asas de frango. Mas daí é o flangality daí. É flangality. Pastelality. Descontality. Pô, e o bagulho Godoka. Eu não lembro se. Não sei se o jogo Godoka falou. Não, não tem desconto. Só que. Você falou, Godoka, que quem ganhar 10 pode anexar o outro reino. Ah, tá. Então, mas onde é que eles tiraram essa regra dos ganhar 10, cara? Era uma regra estabelecida pelos deuses que governavam os deuses anciões. Ah, esses deuses anciões é tipo tribunal vivo, assim. São caras fodão que mandam na porra toda. Era tipo um capitão planeta. Era o deus da terra, o deus do fogo, o deus da... o Fujin não era deus ancião. Mas tinha os deuses fodão. Eu achei que o Fujin era, cara. Não, acho que o Fujin não era. Ele era tipo o Raiden. Ele era o protetor do reino, só. Tá. Fujin não. Fujin não é um dos malucos que aparece no Mortal Kombat também? No 4. Fujin é muito mais legal que o Raiden, disso. Ele não foi interpretado pelo Christopher Nolan. Isso torna ele uma pessoa muito melhor. Mas voltando ao jogo, o jogo tinha... Peraí, deixa eu contar. Tinha 7 jogadores, acho. Era 7, né? 7. Era o Sub-Zero, que era um lacaio do Shang Tsung. A Sônia, que entrou investigando o Kano, sempre, que era eu sempre o achei, cara, eu sempre achei que o Sub-Zero era o cara do bem, tá ligado? Não era. Sub-Zero sempre foi o pau no cu. Depende. Porque o endemoniado era o Scorpion, tá ligado? Eu sempre achava que o Sub-Zero era o... Mas depois eles rebutam isso e mudam, né? Esse Sub-Zero é o pau no cu. É o pau no cu. Sim, esse do Mortal Kombat 1 é... Que aí todo mundo achava que ele era bom só porque ele era azul, o outro era vermelho. Sim, o outro era do capeta, tinha o cabelo. Uma puta lógica, Alex. Aí tinha o Johnny Cage, que o empresário dele falou: a gente precisa dar um pouco mais de realismo, vai filhão! Mano, o torneio pra morrer. Caralho, olha só, o pessoal tá meio que desacreditando do teu filme aí, que tu luta de verdade. Entra nesse campeonato aqui valendo a vida de todo mundo na Terra. O Raiden. Que a gente. Sem pressão. Era o Deus protetor. Sim. Que a gente. É o Raiden, que era o Christopher Lambert. E o Kano, que é completamente diferente das versões dele depois. Como chefe tinha o Goro, que é um bicho de massinha muito cagada. Apelão. Ele é apelão, mas é muito feio, cara, o Goro. Sim, ele é muito mal feito, cara. Primeiro Mortal Kombat. E terminava com o Shang Tsung. E tinha os personagens secretos, que era o Reptile, que realmente existia. Reptile, eu sempre achei que ele aparecia no 2. Reptile. Sempre que ele aparecia no 2. No 2 ele é jogável. Ah, ele é no 1 ele é só secreto. Você faz umas manhas lá e aparece no The Pit, que é um lugar que tem umas estacas, que tem a cabeça dos desenvolvedores dos jogos lá, espetadas. The Pit, tem um Ermac traduzindo... que era quando dava pau na máquina. É. Traduzindo, The Pit é o fosso. Então faz sentido. É a cantora. Fase, a fase Ultra Bridge. A fase lá do, da ponte, que você dá um fatality que você joga o cara e cai nos espetos, ele tá lá embaixo. Sim. O Reptile, ele, o esconderijo dele é lá embaixo. E é isso, cara. O jogo foi lançado, ele fez muito sucesso na época. É considerado uma das maiores estreias. Eu não sei se é do jogo da SEGA ou do jogo daquele ano. Foi o jogo mais vendido. Apesar de hoje você ver que é um jogo que envelheceu muito mal. Sim. Muito mal. Eu tô vendo o corridolão desse comercial do... esse comercial era bizarro, cara. É bizarro, mas é o comercial que gerou a música, cara. Sim, é verdade. É um moleque gritando na puta que pariu na rua deserta, aparece 500 moleque, né? Nossa, tinha uns minigames de ficar destruindo taba, né, cara? Eu tinha esquecido disso. Test Your Might. Test Your Might. Eu não conseguia, porque eu não sabia o que tinha que fazer nessa porra. Cara, eu nunca consegui também. Contar uma história que talvez eu já tenha contado, mas não me importa se eu já contei isso antes. Quando eu era, tipo, tinha um Super Nintendo, né? Todo mundo deve saber isso, essa altura do campeonato. E, cara, eu tava com o maior receio de tipo, falar pra minha mãe que eu ia pegar emprestado o jogo do Mortal Kombat, né? Então, tá ligado quando a criança começa a dar, tipo, dar uma desculpa e começa a justificar essa desculpa só pra tentar fazer os outros acreditarem? Aí eu tentei fazer minha mãe acreditar que eu ia pegar uma fita do Pitfall, tá ligado? Do Kirby, né? Era do Pitfall. Aí, eu sei que chegou lá, ela olhou assim, tipo, eu não sabia onde enfiar minha cara e ela não se importou. Eu só falei, mãe, eu pedi a fita pro meu colega, mas ele não tinha, ele trouxe essa por engano, sei lá, eu acabei pegando, porque a gente já tinha combinado e tal, sei lá o quê. Que jogo é esse? Um jogo aí. Mano, despertando, nem tinha sangue, cara. Só saiu um suor. Era areia. Era porra. Não, mas é a versão PG-13, cara. Isso aí. Fato é que por... Era PG-13, mas era boa a versão. Melhor que a do Mega. Não era. Sim, só não tinha sangue. Não era. O áudio era muito melhor. O áudio era bom, mas as músicas eram tudo cagada. Era tudo um somário, as músicas. Não tinha perda de frame, mas isso aqui fica pra outra hora. Aí, cara, eu tava com maior vergonha, sei lá, tipo, nossa, é um jogo mega violento, sei lá, mas não, na real ela não se importava. Eu não precisaria ter me esforçado tanto, tá ligado? Agora eu me lembrei de uma história que parecia comigo, história minha. Eu ia fazer um negócio, só que a minha mãe não se importava comigo. Hello darkness, my old friend. Cara, só umas curiosidades idiota que tem. Tem uma porrada de curiosidade. Quem quiser ver, vai na página da Wikipédia. Assim, falando nosso podcast. Peraí. Fala, o Fegui me deu uma oportunidade de um negócio que eu tô guardando há muito tempo. Peraí. Olha só. Os caras. Tô guardando há muito tempo. Tipo, faz 10 anos que o Zeus guarda esse link, tá ligado? Caralho, é verdade. Caralho. Eu tenho que abrir até o TXT agora pra guardar isso. Peraí, que eu tô com medo, não quero que apareça assim, tipo, se quiser botar um vídeo, pode botar pra ser utilizado. Hello também. Darkness, my old Fini, você tá bugando, cara. Não. É porque ele clicou no link. Clica no link. Eu não quero que apareça um cegas aleijado num carro de mão, tá ligado? Não vai. É só uma próxima, que eu tava esperando muito alguém falar. Não é esse nível. Eu ativo minha carta armadilha aqui. Fala lá, Godot. Fala lá o. É hora do duelo. Uma. Eu falo só do nome dos caras, o Johnny Cage. Antes, que era rapidinho. Pra ser o Van Damme. O Evandro, coloca aquelas garrafinhas de duelo no banner, por gentileza. O quê? Garrafinha de duelo? O corote, duelo, sabe? Eu não tô com metal aqui pra bater. Caraca, mano, é a cachaça, você não entende, que é aquelas barrigudinhas pequenininhas que parece corote. Ah, sim, tá, as barrigas, essas aí eu sei, mas tem. Isso aqui, ó, duelo. Beleza, agora continua a programação. Tá bom, obrigado, Vini. Vai lá, Godaka, vai, filhão. Falando que o Johnny Cage era pra ser o Van Damme, com o nome de Michael Green, Sub-Zero era pra ter chamado Tundra. Tundra, ser nojento. O Shang Tsung era Shang Lao, foda-se. O nome do Liu Kang, cara, era pra ser Yoshitsune Minamoto. Como é que eu vou falar isso, cara? Seleciona o japa. Não é difícil. É, né, cara? Eu luto com Yoshitsune Minamoto. Eu era uma criança de 7 anos de idade. Como é que eu ia falar isso? É nome de programador de jogo, tá ligado? De desenvolvedor, sei lá. Eles colocaram nome, sei lá, do arco finalista do Togashi, sabe? Porque eles não tinham espaço pra botar mais personagem novo, cara. É óbvio que eles cortaram esse nome aí por causa que não tinha memória no cartucho. Não tinha memória pro nome. Era pro Jax ter entrado no jogo, só que os caras não tinham tempo. E cortaram justo quem? Legal. Negro. Porra. Primeiro a morrer. Mas o... É, esse aí ele era legal. Tinha toda a... Tem aquela filmagem, né, da galera vestida com as roupas e a galera filmando pro jogo, né, cara? Sim, as posições e tal. Os caras sentados no bloquinho verde pra fazer a voadora. Sim! E a maioria eram os caras de uma academia que era na frente da produtora lá. Tá bom, vai, então pra acelerar isso aí. Quem ganhou o Mortal Kombat, o Godot? Liu Kang ganhou. Uhum. É, Shang Tsung vai apelar pro Shao Kahn, que era o imperador. Isso já, a gente já tá entrando no 2. Oh, quem ganhou foi o personagem que eu li, cara. Eu terminei o jogo. No Street Fighter também. Só uma dúvida. Posso só tirar uma dúvida rápida? Mano. A gente já tá em qual Mortal Kombat a gente já tá? Chegando no 2. Não. Hoje em dia foi lançado qual Mortal 10. Kombat? 10. Tá. O mesmo cara ganhou todos os jogos? Não. Não, cara. Porra, filha da puta. Nem pra fazer um negócio bem feito. Quem que morreu? Ele virou um zumbi. Como assim? Ele morreu, cara. Tu tá me dando spoiler, velho. Porra, sim, vai spoiler, velho. A gente ele vai chegar lá. Ele virou zumbi. Vamos. Sério isso. É, aí ele vai apelar pro Shao Kahn. Aí ele fala, não, peraí, dá pra gente burlar e tal, fazer outro torneio. É brasileiro, Samsung, né, cara? Dá pra anexar com um torneio só e tal. Não, ele, não me mata, pelo amor de Deus. O Shao Kahn é ótimo, eu vou te punir. Você é um fracasso. Eu vou te punir, você vai ficar mais jovem e mais forte. Aí ele faz um torneio, só que agora no Outworld, porque no Outworld as regras dos deuses anciões não funcionariam. Enquanto ele tá puxando pro torneio, ele tá preparando as tropas pra invadir a Terra, enquanto o único cara que pode deter ele no Mortal Kombat, um cara pode deter um exército, não entendo isso, tá brigando, entendeu? Oh, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes, nos outros jogos, tinha aquela vibe de... Eu não sei se isso é lore oficial, sei lá, de que era um torneio na Terra, ou outro no Outworld. Um torneio na Terra, ou outro no Outworld. Eles não, era sempre um torneio na Terra. Era sempre um torneio na Terra. Não, eles ficavam intercalando. Nos jogos, pelo menos, eles intercalavam. Ah, não sei. Eu sempre pensei que o torneio era sempre na Terra. Porque, ó, eu sei que o 1 era na Terra, o 2 no Outworld, dá pra ver os cenários bem bizarros lá. O 3 tinha uns dois. O 3 é porque a Terra já tá sendo anexada. O 4 Shao Kahn, no 2, além de tá tentando anexar a Terra, ele tá tentando achar o corpo da Sindel, que era a rainha de Edenia, que é outro reino já anexado por ele, que virou rainha dele e ela se matou. E o 4 parece não... meio Outworld, é porque a Terra já tá mais pra lá do que pra cá? Ou... Eu não lembro, eu tenho que ler a pauta. Eu acho que cada um tá falando uma coisa. O Edson tá falando realmente do lore, na história mesmo, no lore, todos os torneios anteriores foram na Terra. Uhum. O primeiro no Outworld foi no 2. Foi no 2. Mas eu tô falando dos jogos, cara. Então, nos jogos... A história do Mortal Kombat, velho. Os jogos são válidos. Ah, tá. Não, sim. Nos jogos é um Outworld e um Terra. Isso, até o isso. Mortal Kombat 3, aí mistura. É, isso mesmo. Depois, é que no 4 parece que é Outworld, depois... No 5 eu não sei qual é. Assim, ah, não lembro. Para no 4. Aí, assim, os personagens do Mortal Kombat 2 era o Liu Kang, agora tinha o Kung Lao, que era, na minha opinião, um dos melhores... personagem. Só que era um outro Kung Lao, não era aquele lá, não. É, era um primo do Liu Kang, descendente direto do antigo Kung Lao. Tá, peraí. É o primo do filho do brother do Kung Lao, que é... É um tataraneto, na verdade. Oh, é tipo assim... Que pariu, cara. Tá ligado? O teu filho, se a mão engravidar, vai ser o Servininho. Aí o filho do filho vai ser o Servininho-ninho. Só que todos chamam Servini, tá ligado? É tipo isso. Você leu Crônicas Saxônicas, Vini? É Uhtred Son, sempre. então é tipo, é o Kung Lao Kung Lawson, né? Tipo, um negócio isso. Assim. Tipo, é, o mais velho recebe o título de Kung Lao. Caralho, ele... então, tipo, sei lá, o nome dele é. Ele é o pequeno Billy, daí ele é um dia pro outro ele vira. Ele recebe o título de. Lá. Ele recebe o título de King Size das terras do Rio de Janeiro. Exatamente. Das terras dos deuses anciões. Tinha a Kitana. Kitana, que era a filha adotiva do Shao Kahn. Shang Tsung, que agora tava novo e tá usando mais novo. aquele chapéuzinho que o Ed Murphy usa. Não, no rato. Nups! E o Johnny Cage, que eu adorava esse personagem, apesar de ser muito filho da puta. O Jax, que dessa vez ele chega sem os braços de metal, era só um negão forte. Ele que é socava o chão. Normal ainda, né? Com bigodolão. Baraka, que era general de Shao Kahn e o cara mais fraco do Mortal Kombat, pra você sentar a porrada. Mas é que ele tinha uns espadolão nos braços. Cara, eu achava. É. Eu tinha um medo do Baraka quando eu era pequeno, cara. Eu tinha um pavor dele. Tipo, não vai me interessava se ele era forte, cara. Ele era feio tipo... pra caralho. Era feio. Maraca. Maraca. Tinha a Melina. A Melina, que era um clone da Kitana, mas a Kitana achava que era uma irmã dela, que ela foi feita dos poços de carne do Shang Tsung, que ele fez uma clonagem com magia. Porra, ela tinha ela tinha uma cara toda horrível. Ela tinha a cara do Baraka, velho. Por que é que a outra achava que era irmã dela? A Melina não tirava a máscara. Nunca. É, vamos falar junto. É, exatamente. Ai, a gente nunca viu a cara dela, mas elas são gêmeas. Porra, tô funk. Tem dessa vez o Reptile, um personagem jogado, que ele é um assassino, que ele é da última raça dos reptilianos da puta que pariu, que é uma raça que o Shao Kahn dizimou. Mas que ele é igual ao Sub-Zero Scorpion, né? É, ele é só verde, ele... Ah, mas falam nesse Mortal Kombat falam que ele tem um poder de camuflagem. É. Tem o Sub-Zero e o Scorpion. Sub-Zero e Scorpion agora... Eles entram no Mortal Kombat pra um matar o outro. Eles não estão trabalhando mais pra ninguém. Agora é estritamente pra isso. Então. Exatamente, os clãs querem se matar. É isso. E o Raiden... Mas eles não vão se matar, tá ali, cara. Vai ser só um que vai morrer, velho. O Raiden tá sempre ali. Olha, você não... Cara, é o grande vilão morrer, desse jogo... O grande vilão desse jogo, no fim, a gente vai ver que é o Raiden. Não é. Não é. Na verdade é, sim, tá foda. Não spoiler. É, o Raiden dá de cuzão nos jogos mais novos, cara, mas beleza. Né? Uhum. Aí, como cara, o Raiden, só pra galera entender, o Raiden é tipo o Xavier, tá ligado? É isso que eu ia falar, cara. Ele era mais legal no começo, aí ele vai ficando pau no cu e de repente, tipo, ah não, vou mudar as regras porque sim, porque eu quero, tá ligado? E tipo, é assim, velho. Cara, aí, como chefes, tinha o Kintaro, que era um Goro com letra de tigre, que era nojento, é o personagem mais idiota, um dos mais idiotas do Mortal Kombat. Sim, que ele é meio centauro, não é? Esse é o Motaro, não é? É, esse é o Motaro. Não, esse é o Motaro. O Kintaro, ele é da mesma raça do Goro, só que ele é de uma casta inferior, que eles são mais animalescos. Não e é ele parece um tigre. Mas, é isso, mas ele tinha de tigre lá. De tigre, é nojento. Ele é tipo o Goro do funk, assim. Ele é funk. ele parece a Chitara do Thundercats. É! Aquelas... Quatro braços e muito whey protein. E o Shao Kahn, que o Shao Kahn era filho da puta. Ainda é, se joga Mortal Kombat. Porra, velho, Shao Kahn era uma tristeza de jogar com aquele filho da puta, cara. Bom, já tinha era uma marretada meia vida. Uma marretada meia vida, era nesse nível. Cara, ela era do mundo de escrotagem, cara. Tá uma raiva daquela porra. o Motaro, ele apareceu no 3, não foi? No 3. Beleza. Aí tinha mais três personagens secretos, que era Jade, que aparecia na floresta. O Smoke, que aparecia na floresta. Que era igual o Noob Scorpion, só que... É, cara, eu tava pensando nessa piada. E o Noob Saibot, que é igual o Kano, viu? O Noob Saibot, ele é igual o Kano, que não tá nesse jogo. É verdade. Mas peraí, não era o Kano preto? Era. Nossa, o Kano preto. Ui. Agora bota aquela imagem do supermercado do canudo africano. Além disso... Isso já é pau no cuzice. É o famoso ears making cagado. Tem o Kano. O Kano realmente aparece, mas ele tá amarrado naquela arena com o Shao Kahn assistindo. Lado tem a Sonya. Aí eles colocaram lá no fundo da ponte, tem dois caras lutando, que é um cara pegando fogo. Eles falam que é o Blaze, que aparece daqui a 7 jogos, mais ou menos. Os caras, é muita safadeza, velho. Safadeza. Quem tá lutando com ele é um outro personagem chamado Hornbuckle, que também aparece, sei lá, 8 jogos, cara, 8 jogos. E assim, oh, ah, a gente... Que é quando a linha do tempo do Mortal Kombat vira a linha do tempo dos X-Men, né? É, virou uma bosta. Uma cara, bosta, tá, bom. Tá me parecendo o Denilson, que salvou a vida dos caras lá. Tá ligado? Ninguém percebeu. Tipo... Ninguém percebeu. Aí tinha assim, tinha jeitos de enfrentar os três secretos lá. A Jade era... Você tinha que ganhar o round de um dos personagens lá só com chute fraco, sem usar defesa. Aí você enfrentava a Jade. Não usar defesa não era um problema. É, no Smoke, na hora que aparecia o Tossi, você tinha que baixar pra, apertar pra baixo e start. Você lutava com o Smoke. Cara, imagina que tu ficava fazendo até aparecer o filho da puta ali no canto e aí tu tinha que fazer rapidinho ali um pra baixo e start ali pra conseguir. Cara. Ah, é complicado ficar dando pontapés e burros. Não, né? O Tossi era muito fácil. É só você dar o gancho sem abaixar. Aquele gancho que você dá em pé. Aquele aí, que fica dando e o cara fica subindo o tempo inteiro. É, não, era um só. No 2 não tinha essa fase de camada, a partir do 3. Agora, o Noob Saibot, o filho da puta do Noob Saibot, você tinha que ganhar 50 vezes o modo versus pra você enfrentar o Noob Saibot. 50 vezes! Que era o filho da puta do Kano com um treco preto em cima dele. Mais nada. Que merda, né, velho? Porra! Obrigado, hein? Não, e tinha escondido uma versão de Pong pra você jogar no Mortal Kombat 2. Pra você jogar a versão de Pong, você tinha que ganhar 250 vezes no modo versus. É um corno, cara. É um corno que vai fazer isso, né, cara? Mas como é que ele... Olha, cara. Como é que ele faz isso? Quando ele computa todos os versos que você já jogou? Ou você tem que tipo, ganhar 250 vezes numa mesma sessão? Filho, ligou seu Mega Drive, botou a fitinha do Mortal Kombat 250 vezes, entendeu? Caralho. Desligou. Cara, Mortal Kombat não tinha save, velho. Mortal Kombat não tinha save igual o cartucho. Do Mario. Isso é era, muito... desligou, apagou, fodeu. Isso é muito coisa, tipo, pra fliperama, que não, fica ligado sempre, mais, tá ligado? É. Pra quem não tinha amigos e jogava Mega Drive, que nem eu, tá ligado que o Mega Drive tinha controle diferente, não era que nem o Super Nintendo, tipo, padrão de controle. Não, era... Um controle grande que tinha uns botões... Alô, tonzulão, e tinha um controle pequenininho que era mais, tinha mais botão e era mais rápido pra usar, pra dar os poderzinhos. Sim, era o que tinha aqui. 6 botões. Alô, tá me ouvindo? Não, isso, tinha um, que tinha 6 botões e tinha um que tinha 3 ou 4, que tinha menos botões. Tem que entender que o nível de dificuldade ele não tava só no jogo, ele tava no nível do controle também. Porque o controle só com 3 botões era muito ruim, cara. Era terrível de usar aquela merda. Então pra te ganhar uma luta, pá, tu tinha que ganhar a luta no braço mesmo, velho. Ou na rasteirinha. Cara, coisa que eu lembro... Coisa que eu lembro bem do 2, velho, eu lembro do... De uma revista de games que tinha vindo com a ficha com todos os personagens, com os golpes, tá ligado? E Fatality. Eu lembro que era do meu primo, eu lembro de ter tirado um Xerox e recortado pra jogar, tá ligado? Cara, isso que eu tenho uma lembrança do segundo, é isso aí. Mano, a minha melhor lembrança do Mortal Kombat 2, velho, é que ele era muito mais bonito que o primeiro, cara. Mas muito mais bonito. Eles melhoraram graficamente e a jogabilidade. Que era desenhada à mão também. Eles não fizeram só as fotos e tal. Tem muito sprite que eles arrumaram à mão o negócio. Não é só, bota as fotos cagadas e foda-se. Uhum. Sim. Como foi no primeiro. Cara, Mortal Kombat 2 ele vendeu pra caralho. A jogabilidade dele realmente melhorou muito. Foi um elogio. Qual que rolou a treta do sangue? Foi nesse ou foi no 3? Que treta? Que você desativava o sangue lá? É, que daí tu podia botar o sangue ou tu podia deixar sem sangue. E aí tinha um jogo que eu acho que era pro Mega Drive que vinha com sangue e aí o do Super Nintendo que vinha sem o sangue. É o MK1, que era suor em vez de sangue. Isso, não. Era suor, areia. Né? Era areia. Era porra. Era Fanta laranja. Era porra. E já dá pra pular pro 3. Vamos. Eu vou ler, gente. A pauta tá pra todo mundo, caralho. No 3, você... o Vinagre. O 3... Não, pera aí, Godoka, antes. Quem que ganhou o 2? O que aconteceu? Eu não sei. Ótima pesquisa. Bom, provavelmente a Terra ganhou. Alguém da Terra deve ter ganhado. Eu acho que o... Acho que foi o Johnny... Não foi o... Não, tinha o Johnny Cage. Eu não sei se foi o... Cara, eu acho, suspeito que foi tenha sido o Kung Lao. Não, cara. Foi o Liu Kang. Foi o Liu Kang ganhou. Foi o Liu Kang? De novo? Mas não teve um que o Johnny Cage ganhou, cara? Pergunta importante também. Como é que conta essas 10 vitórias? É, tipo, é 10 vitórias pra terra ou é 10 vitórias pro mesmo maluco? Não, a cada 10 torneios. Interrompe uma série. A cada 10 torneios. A cada 10 torneios. São 10, então... são 10 Mortais Kombat. O ganhador do Mortal Kombat, ele tem. Ele ganha juventude até o próximo Mortal Kombat, entendeu? Ele fica jovem, ele mantém a sua idade até a próximo Mortal Kombat pra ele ganhar de novo. Se ganhar, ele fica velho, Goro, vira pó e morre. É, isso que é foda. Então o Goro ficou tipo 500 anos lutando 9 Mortal Kombat. Não, mas aqui, 7 ele, anos, jovenzão maroto. Ele já 7 deu anos, diferença. Ele lutou 9, esse filho da puta. Sim, ele sem envelhecer. Não dá nem tempo. Anos sem envelhecer. Chocan, a raça do Goro, eu tava tentando lembrar. Isso, Chocan. Aí acontece o Mortal Kombat 3. O Mortal Kombat 3 acontece quase. Na verdade, ele acontece durante o Mortal Kombat 2. Enquanto tava rolando o torneio, as tropas de Shao Kahn invadem a Terra, matam milhares de pessoas. E esse é legal. Tem morte no Mortal Kombat. Não aparece, mas morre. A terra tá devastada. É legal a gente morrendo. É tipo Vingadores, é tipo filme do Vingadores, cara. Não aparece ninguém morrendo, mas morreu gente pra caralho. A Terra tá sendo devastada e já tá sendo anexada. Diferente do filme do Super-Homem, né? Por isso que você luta tanto em Outworld quanto na Terra. Ah, ou tipo naqueles lugares que é aquela estação de metrô que você olha o fundo é mó bizarro. Uhum. Já tem lugares que os reinos já estão sendo anexados. Sim, ou é aquela tela do metrô é incrível, cara. É ótimo. É muito foda mesmo. Você ficava tentando. O cara fica tentando acertar o cara no. Pra voar lá, pra mudar de. Aí voa pra rua. É, pra passar de cenário, né? Da hora esses cenários com interação. Foi nesse aí que apareceu aquele monte de códigozinho que tu colocava na tela de versus, assim, quando aparecia um contra o outro. Eu acho que isso tinha desde o... Não, acho que não. No 3. Foi no 3. Aí tem o código que você coloca cabeça miudinha, tem o código que você coloca mais sangue. A gente só colocava o Fatality com um botão só. É isso, Fatality só com B. Isso que eu ia falar. Era o único que a gente sabia, cara, que a gente pegava e fazia o Fatality com um botão só, porque ele chegava na hora do final lá, tu só apertava qualquer um e ele dava Fatality no cara. Já era. Chegava perto e apertava B. E tipo assim, acontece uma merda federal. O Shao Kahn, ele consegue achar o corpo da Sindel, ressuscita a Sindel. A Sindel volta maligna. Ela era uma rainha boa e volta com demônio no corpo. E além disso, isso que é legal. Ele foi ajudado pelo Quan Chi. O Quan Chi só vai aparecer no 4. Mas ele já tem uma história aqui. Entendeu? Uhum. O Shao Kahn falou pro pessoal do Outworld lá que a Terra tinha matado lá a Sindel. Vamos invadir. É tipo... O petróleo, tá ligado? Vamos invadir o Iraque pra resgatar a filha. Foi a desculpa dele pro pessoal dele lá. Sim, sim. Eu lembro. Aí, foi o Liu Kang que bateu no. Derrotou o Shao Kahn mesmo, tá escrito aqui. Na pauta. Eu mandei o link aí que tem todos os. Tá escrito na pauta aqui. Tá? Eu acredito, mas o link não veio de você, Godok. Aí. Tô zoando. Eu não li a pauta. E nesse Mortal Kombat, foi porra. Eu deu trabalho, viu? Você não leu a do Street Fighter também? Eu não tô chorando, Godot. Eu entrei no site, eu fiquei folheando aquele site inteiro do Mortal Kombat. Tô falando do Street Fighter. Do Street Fighter, desculpa, eu falei errado, falei Mortal Kombat, porque na minha cabeça só tem Mortal Kombat. É só isso que eu enxergo. Cara, esse aí eu lembro que tinha. Eu gostava de jogar com. Eu lembro que dos novos tinha o. Era o Cabal, né? Que ele usava uma máscara. Cabal. Nossa, ele é apelão. Aquele cara corridinha girando. Eu lembro que o Fatality dele era tirar a máscara. Cara, era a coisa mais idiota do mundo. Ele tirava a máscara e, tipo, a alma do cara se assustava e saia correndo do corpo do cara, velho. Ele queria uma luta aí duro, tá ligado? Esse mortal. Fala, Zé. Começou já as palhaçadas já com. Os Fatality, né? Sim. Mas eu não acho legal, cara. Eu acho legal, eu não acho tão ruim, não. É diferente, tá ligado? Tipo, eles criaram várias coisas, né, cara? Eles criaram o Babalit. Mas atuou, né, cara? É que o Friendship era divertido pra caramba, né, cara? Às vezes apareciam uns bagulho muito engraçados, assim. Eu acho que saturou, cara. Esse aí já tinha o Animality também, cara? Já. Tinha, começou tinha. Nesse, no 3 começou o Animality, o Babality, o Brutality e Friendship. O Friendship. O Animality era o único que eu achava mais sem noção nenhuma. É assim, um nojento de O cara se transformar em qualquer um animal e sair destruindo, cara. Eu achava incrível o Brutality que caía o fliperama do Mortal Kombat na cabeça do cara. Eu falei, caralho, é o jogo dentro do jogo. Os caras são gênios. Ai, ai. Mas quem mais de novo aparece esse aí? Tem o... Cyrax? Cyrax era um dos robôs genéricos, né? Sim, começou o robô Eles eram robôs nessa época ainda, né? Já tinha os dois, o Cyrax e o Sector nesse jogo, não? Cyrax e o Sector. Tinha um outro robô, não tinha? Não eram três? Tinha o Smoke. É isso, o Smoke, é verdade, Mas ele não era jogável. Não? É secreto. Ah, era no Ultimate, não era? É com código só. É, no Ultimate ele é jogável. Beleza. Tem o Cabal, o Nightwolf. Nightwolf era legal, hein, cara. Nightwolf era legal ainda. Agora o próximo. Shiva. Shiva era o Goro feminino, né? Goro feminino, que dava aquele pisão em você, que era uma desgraça. Apelona pra cacete, velho. Tinha Sindel. A Sindel tinha os golpes maneiros. Tu podia voar e o cara não te alcançava nunca na vida, né, cara? É. Tinha o Keno Careca já. O Keno Careca, é. Ele voltou, ele e a Sonya voltaram a ser jogáveis. Ah, é. E tinha o Striker. E foda-se, né? Tinha o Striker. O Striker era o Woody Harrison, né, cara? É o... É, não, é o... Eu sempre achei que ele parece o Bill Murray, cara. Não, ele parece o... Como é que é o nome? O baterista do Red Hot Chili Peppers lá, o... Will Ferrell. Will Ferrell. Ele parece o Will Ferrell pra mim. Eu sempre achei eu sempre achei ele a cara do Bill Murray, velho. Eu não sei porquê. Eu achava o Woody Harrison, tá ligado? E tem o irmão mais novo, bonzinho, do Sub-Zero, que se chama Sub-Zero Bosta. O Sub-Zero tem máscara de suspensão. Ah, eu sou o irmão do Sub-Zero. Qual é o seu nome? Sub-Zero. É irmão fodão, cara. Tem uma cicatriz na cara. Ele tinha uma cicatriz foda, cara. E tinha um olho branco lá que era do caralho. Tá ligado? É, você reclama do Cable. É igualzinho. Tinha cicatriz. Só que não bucha, né, Zoe? Entenda a sua dor. Aí, de secretos, tinha o Noob Saibot. Que ele era selecionável só com Game Shark. Mas que todo mundo tinha por causa da versão Mortal Kombat brasileiro 97, tá ligado? É. E o Smoke robô. E de chefe era o Motaro, que ocupava metade da tela e era fácil bater. Não, era fudido também, né, cara? Também. Ele era muito apelão. Ele quase não se mexia. É quase mexia. Não, mas ele era muito apelão. Nossa, o nosso próximo personagem é um centauro. Qual é o nome a gente coloca nele? Cara, se ele dá aquelas rabadas. Motaro. Tipo, o equivalente da rasteira dele, que é com o rabo, que vai muito longe na tela, assim, ele fica dando aquilo em seguida, você perde, tá ligado? Não tem ideia, mano. E é um centauro com lordose, né? Porque as pernas de baixo é mais baixinha. Ele é um tipo de cabrito, na verdade. Ele fica meio empinando, porque senão não dá certo, tá ligado, velho? Ele é um cabrito. Por que lançaram? Aí depois lançaram o Ultimate, né? Que que tinha de diferente? Mais personagens? Ele é remasterizado, teve umas melhorias de... De jogabilidade, de gráfico. De gráfico. Você podia correr agora, você dava dois toques e ele corria. Era inútil, né? No 3, pelo menos. Aí acrescentou a Jade, a Kitana, que não tinha no 3, o Scorpion, o Smoke Ninja normal, Reptile, Rain, foda-se, do Sub-Zero clássico, Vermac, a Melina e o Chameleon, que é outro que foda-se também, que é o ninja sem cor. Cara, essa era muita putaria isso, né, velho? Os ninjas eram tudo igual, cara, só mudava a cor, cara. Tipo, eu acho que era muito safadeza, tá ligado? Era muito safadeza, cara, era glitch. A partir do 2, eles começaram a diferenciar bastante, já no próprio modelo deles, tá ligado? No terceiro ainda era tudo a mesma coisa, cara. Não era, cara. Ah, eu acho que era, velho. Não, mudava o... A máscara mudava. O plastic e o... É, não, a máscara... Não, mudavam detalhes entre eles, tá ligado? O modelo você percebia que era ligeiramente diferente, assim. Pra mim era tudo igual, velho. O Sub-Zero tinha uma roupa, parecia um colchão, cara, uma almofada. Ó, é que o Sub-Zero parecia mais gordinho, o irmão do Sub-Zero já era mais magro, bombadinho. É, mais fortão, ele era bombadão. É, o Scorpion, ele era bombado, não tão forte. O Rain, ele era magrelão. Eles tinham diferenças, tá ligado? Tipo, eu lembro disso. É aquela coisa assim, tipo... É, eu não manjava isso, na época era todo mundo igual pra mim, só mudava a cor. muito diferente. Não, não fica. Não dá pra fazer, cara, tanto diferente, porque o Johnny Cage, o Raiden e o Sub-Zero são o mesmo cara. Sabe? Então. Alguma coisa vai ficar meio parecida, tá ligado? É, eles alteram, eles fazem. Então, esse igual 2 fez desenho à mão e tal, deram as mudadas no personagem. A Shiva era só stop motion. O Motaro. Não, cara, aposta. Era uma mina com 4 braços mesmo. Não, mina com 4 braços. E assim, deu uma melhorada boa. Só que, cara, eu joguei o como é que é o nome? Ultimate? Uma vez, cara. Eu olhei aquela tela e falei, o que tá acontecendo? É muito nego pra você escolher. Muito. Cara, eu curto aquela tela de seleção, velho. Eu gosto dela. Muita gente, cara. Não, ela é bonita, mas é muita gente. É muito. Você fica perdido. Vai jogar King of Fighters, cara. Não. É pra falar de jogo bom hoje. É MK, cara. Cara, tá, o engraçado é que eu não lembro se no Mortal Kombat era isso, mas The King of Fighters tinha uns tempos bizarros pra você escolher. Tipo, sei lá, você tinha 40 segundos pra escolher o personagem. Tipo, escolher que era pra não. 50, cara, né? Tipo, caralho, é que tu fudeu, tinha que escolher 3 caras e tu não podia ficar assim enrolando, tá ligado? É tipo, tinha que estar pensado, já tinha que ter um timezinho pensado. Eu levo mais tempo do que isso pra, sei lá, escolher minha meia que eu vou usar no dia. Como eu resolvo escolher 3 personagens? Não tem como, brother. Aí sempre dava comigo, pelo menos acabava. Eu ficava zoando, sei lá, falando bosta, acabava o tempo e começava a selecionar aleatoriamente os personagens. Eu não queria esse, vamos resetar. Os caras, não, sei lá das quantas. Era mó mind games, velho. Ah, cara. Olha a tela de seleção que eu achei, cara. O Liu Kang do cangaço, cara. Cara, que isso, velho. Meu Deus. Ó, cara, esse Scorpion tá nojento, cara. Mano, olha o Scorpion. O Sub-Zero que tá com uma fumaça de maconha. Esse Sub-Zero é ator pornô, cara. Ele é ator pornô. Russo. Não, o Johnny Cage também, cara. Todos são ali. Menos o Liu Kang. Todos são. Quem não é muito ator pornô? É aqueles ator pornô default careca, tá ligado? O Scorpion é o melhor ator pornô aí. É aquele maluco com os trabeco lá. É da Brazers, né? Aquele. É tipo, cara, o kit ator pornô é ser tipo, ter uma corrente de prata, ter uma tatuagem de tribal no braço esquerdo, ser careca e ter tipo um cavanhaquinho, tá ligado? É tipo kit starter pack. Ai, cara, continuando aí, então. Vamos... Em 96 foi lançado o Mortal Kombat Trilogy. Foda-se, mais uma remasterização que não adiantou, não mudou merda nenhuma e foi lançado, acho, pra Game Boy. Caguei. Ah, quem liga, né? Aí veio Mortal Kombat 4, eu vou lixar. Pera, nossa, o que aconteceu no Mortal Kombat 3 de importante? Shao Kahn fracassou. Sim, né? O Liu Kang ganhou do Shao Kahn. Morreu. Liu Kang já tinha ganhado dele antes, ganhou de novo. Uhum. Só que agora Shao Kahn morreu, né? Shao Kahn já era. Pera, ó, tem o Johnny Cage, ele é morto também. Não pode esquecer, porque no 4 ele já não tá. Já não tá, exatamente. Uhum. E o melhor... Eu tô vendo um Game Facts aqui, eu mandei o link pra vocês aí. Vocês devem ter visto, não sei. O última informação do Mortal Kombat 3 é... Raiden não faz nada. Nada. Como... Igual a todos os outros jogos. Aí, tipo, assistindo a merda toda e tal, tava o Shinnok, que era um deus fudido que eles conseguiram banir a muito custo. Tava lá no plano. No inferno. Do nada. É, no Netherworld. E ele pede ajuda pro Quan Chi. Grande Quan Chi, tá lá no fundo. É o mais filho da puta. Você acha que o Shang Tsung é filho da puta? O Quan Chi é muito mais filho da puta. Sim, porque ele é na trairagem, filho da puta. É muito, ele traz todo mundo. É, ele é na trairagem, cara. Aí, tipo, os caras tão pensando, tá legal, tá tranquilo, tá favorável. Não, o Shinnok chegou, tomou o lugar do Shang Tsung, tá querendo invadir a Terra. Mais um maldito Mortal Kombat. Senão não saia jogo, né, cara? É. Aí chama o Reptile de volta. O Reptile tá com um novo visual. Nojento. O visual do Reptile é mais. Mano, esse jogo todo é nojento, cara. Não tem mais Kano. Chama o primo dele, da mesma gangue. É o Jarek. Noob Saibot agora é um personagem jogável e ruim. Tem o Jax. Foda-se. Sonya, foda-se. Raiden, foda-se. Reptile, foda-se. Johnny Cage tem nesse jogo. Ainda tem nesse jogo. Pera, o 4? Johnny Cage... tem. Acho ele não que... morreu? Ele morreu. Eu tenho certeza absoluta. Filme? Isso. Os caras ressuscitam ele. É verdade. Aí tem o Sub-Zero, Liu Kang, Goro, Goro é um personagem. Eu acho que é chefe. Ele só não, chefe. Ele é jogável nesse aí. Ele joga... O Goro? É, acho ele é jogável. Quatro. É jogável? Eu acho que no 4 é jogável, cara, não é? É, o Goro é, o Goro é ressuscitado. O Quanxi ressuscita o Goro. Cara, eu sei assim. Tem o Bit, que é um personagem. Começa a safadeza Marvel e DC, você não sabe mais quem ressuscita. É! Quem começou, cura, velho. Começou. Cronologia cagada, né? Aí tem uns personagens novos que, tipo assim, tirando o Fujin, foda-se o resto. Ah, não, tem o Quan Chi. Tem o Kai, que é um legal que usa umas pinturas do Lodun no corpo. E ele é treinado pelos mestres do Liu Kang, não sei como. Tem o Jarek, que é o Ken. O canto genérico, mão. Ele é o Mark Wahlberg do... É. O Quan Chi. E a Tânia. O Quan Chi, que é um velho que luta. Um velho viado que luta. Tem a ele Tânia. É tipo, ele é tipo um negócio grosso com a sombra borrada, tá ligado? Tem a Tânia, que eu chamar a Jade, mas eu já tinha batido o cartão e ido embora, chamar a Tânia. Por que não, né? O Fujin, que é foda, Fujin é legal. O Reiko, que, o né? O Fujin, que é o primo do Pudim, né, cara? Não, o Fujin é foda, cara. Tem o Reiko, que é um cara, ele tem telecinese e tal, e ninguém gostou dele. Foi o único jogo que ele apareceu, foda-se. Esse é aquele que os caras fizeram uma puta propaganda, que ia ser o personagem mais foda que mas não sei o que. Foda e ninguém gosta dele, é incrível. E cara, a jogabilidade dele é uma bosta também. Eu lembro. Ele é cruel, velho. Ele é mau, ele não sei o quê, e ele é um. Merda. Eu lembro, cara, que a versão do. A versão do PlayStation já era cagada pra caralho. Aí a versão do 64 não tinha nem os final, cara. Os finais dos personagens não tinha. Porque pra que ter final, quero, né, cara? Eu quero só saber uma coisa. Cadê o nós? Porra, esse jogo já acabou com a minha infância. Você quer mais final do que isso? Cara, tipo, tinha uma cutscene cagada no final de cada um no PlayStation do 64. Era só o personagem parado com aquela coisa escrita. Tipo, o final dele, sabe? Muita pilantragem. Cara, era nojento, velho. Que jogo nojento, cara. Ai, vamos pular pro próximo. Pera aí, não, calma. Considerações. Mortal Kombat 4. Quem é ruim. Ganhou? O Liu Kang. Liu Kang novamente. Foi o Liu Kang? Eu não sei. Sim, Mortal Kombat 4 foi o Liu Kang. Olha, depois do Mortal Kombat 4, eu só joguei o 9. Então, eu tô indo no escuro agora, tá? Eita, tô com o link do Game Facts, vamos lendo aqui na doideira. Depois saiu ainda, nessa época, saiu o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Sub-Zero, que cara, eu coloquei que aqui, boa ideia, execução deprimente. Boa ideia, execução deprimente. Botar uma historinha, botar umas coisas. Por favor, todo mundo que tá escutando, todas as quatro pessoas que estão escutando esse podcast, procurem as cutscenes deste jogo. A roupa do Sub-Zero, sabe aquele plástico azul que eles pedem quando você tá assim na quinta série pra forrar a carteira? A roupa do Sub-Zero é feita disso, tanto que tem uma hora que ela tá rasgada com a fita, cresce. Você vê que é um plástico muito fino e muito vagabundo que usaram pra fazer a roupa. Tá, mas ó, pera aí. No Mortal Kombat 4, o que aconteceu de importante foi... Cara, dá pra dar um passinho pra trás, sabe? Pra luta se gira. Esse link tá muito incrível. Tá falando que o Raiden se aposentou da longa carreira de não fazer nada e passou a tocha pro Fujin. O que foi verdade. Que foi muita verdade, cara. Eles viram Deus no céu, fodão, Fujin. Kung Lao e o Goro ficam amigos. O quê? Isso aqui? Kung Lao e Goro settle their difference. Quer dizer, ficam amiguinhos, cara. Onde você tá vendo isso? Nesse link do Game Facts. Settle the difference, pode ser que um matou o outro, cara. É, pode ser que acertaram as diferenças. É, acertaram as diferenças. Tânia trabalha pro Shinnok. Vamos interpretar que eles ficaram amigos, ué. Que é mais legal. Os dois andando no campo florido, tocando... I can't smile without you. Não, cara, eles estão correndo tipo o Rock e o Apollo na praia. O Apollo na praia, né, cara? A gente teve também o Mortal Kombat Special Forces, que... Posso ler a descrição da Wikipédia? Lê a descrição da Wikipédia. Mortal Kombat Special Forces é um jogo de ação e aventura da série Mortal Kombat, ponto. É o segundo jogo da série a ser lançado pela Midway, e é exclusivo para o PlayStation, ponto. A história começa quando Kano liberta alguns criminosos da cadeia, e Jax tem que deter os criminosos e matar Kano. Então assim começa a perseguição, ponto. Jamais joga este jogo. Está na Wikipédia. Tá na internet, é verdade. Assim, na Wikipedia, jamais joga este jogo. Parabéns, a última pessoa que editou ele. O que temos depois aí, então, cara? Deadly Alliance. Dead Alliance, esse jogo já começou aí, começou a piorar. Ele tava realmente na ladeira abaixo já. Esse eu já não joguei, cara. Já tava bem. Eu já tive decepcionado com o 4 e tinha abandonado também. Se vocês pegarem os Fatalities do Deadly Alliance, eu acho que são muito bons. Só que eles foram mal interpretados na época. Que era com sequência. Você tinha que apertar vários botões e fazer o seu Fatality personalizado. Aperta o botão A, claro, você arranca o braço. Aperta o botão B, você arranca a perna. Aperta o botão C, você arranca outro braço. Cara, aperta, o problema não era isso. O problema era o jogo, velho. Era ruim, era muito ruim. O jogo era lento, ele era mais lento que o Mortal Kombat 4, tá ligado? Ele tava no PlayStation 2, velho. Tipo, ele era lento, os comandos não respondiam. O jogo era medíocre, de verdade. Não, os personagens novos eram uma bosta. Não tinham carisma, tá ligado? Não tinha história, a história era uma bagunça. Tem o Bohaichu, que eu acho que é o único legal. A melhor ideia que eles tiveram foi tentar colocar os estilos diferentes, mas que ficou uma porcaria. É, isso é usado até no Mortal Kombat novo, cada um tem um estilo. Isso, aí no Mortal Kombat novo eles fizeram direitinho e tal, mas O Bohaichu era maneiro, cara. Legal, o mestre bêbado, ele fumiça nos caras durante Sim. o jogo. Ah, é o tiozinho lá, né? Pode crer. Eu acho que nesse aí foi que apareceu aquele maluco cegueta que veio mais pra frente depois, né? Kenshi. Eu não lembro o nome do cara. Kenshi. Uhum. Nesse tem a Li Mei, que era tipo a... Pô, cara, ele não vinha com três crianças e um carrinho de mão, né? Não. Ele não vinha com um carrinho de mão, sabe? Ah, cara, ele ia ser muito mais foda se ele viesse com três crianças aleijadas e um carrinho de mão, velho. Não, isso tem no Mortal Kombat 10. É, tem a Li Mei, que é tipo a mocinha boazinha que sabe com o Kung Fu da vila que foi massacrada. Sumal, que eu não lembro desse cara. O Dramin, que pra mim é remédio pra vômito. Dramin. A Frost, que era uma personagem pra ser legal, mas era uma bosta. A Nitara, que é uma vampira gostosa, sim. O Mavado, que é o nome do estudo. O Mocap, cara. Mocap é um cara com a roupa de Motion Capture. Ele é o personagem mais deprimente de Mortal Kombat em todas as eleições que fazem. Qual é o pior Mocap que tá em primeiro? E o cara, ele tem que concorrer com tipo Kano, que é um personagem escroto, tá ligado? Sabe, os caras não tem mais ideia do que fazer na porra do. O Kano é o Aquaman, cara. O Kano, ele é ruim, mas ele tá desde o começo. Ele é canônico, tá lá. Então, deixa ele. Ah, e uma coisa, a história do Deadly Alliance, alguém conta aí, pelo amor de Deus? Cara, deixa eu falar aqui, ó. Eu só vou ler duas linhas que vai resumir quão magnífico é esse jogo. Começa falando, Quan Chi e o Shang reviveram e se aliaram. Eles assassinaram Shao Kahn, Liu Kang e Goro. Temporariamente, eles se aliaram temporariamente. Não, com certeza, depois um traiu o outro, no caso o Quan Chi. Mas isso vem mais pra frente, talvez. E uma outra linha de destaque é, o Kano está vivo por alguma razão. Beleza, muito obrigado. Eles estão tentando reviver um outro fodão lá, não é isso? Ah, o Onaga lá, né? O Raiden tenta fazer alguma coisa, mas Shang Tsung e Quan Chi ganham dele. E aqui posta na CG do começo, se eu não me engano, né? Sim, essa luta do começo é legal, cara. Deles matando, né? Todo mundo, a CG. Ah, sim, a CG era bem legal mesmo. Tipo assim, o Quan Chi, depois de ser derrotado no 4, ele acha a tumba do Onaga, que era um cara de um reino anexado pelo Shao Kahn, mas uns 500 reinos anexados pelo Shao Kahn que você não sabia que existia. E diz a lenda que se muitas almas forem sacrificadas para Onaga, ele ressuscita. E te concede um desejo maravilhoso. Eu acho que é isso. Aí os dois se aliam. Sim, aí os dois se aliam e matam os três fodão que impediriam o plano dos dois pra tentar ressuscitar o Onaga. O Onaga é o Shenlong. Na real, vocês jogaram Tekken? O Onaga é o Ogre, tá ligado? O Onaga é aquele dragão de uma estrela do Mortal Kombat. Agora, só uma pergunta: eles mataram o Liu Kang? Mataram? Sim. Engraçado, porque não podiam ter feito mais um Mortal Kombat, um furo na lei aí, matavam ele no Mortal Kombat e pronto, tá? Não. É que não, mataram ele por uma razão que vai vir no próximo jogo. É, isso. Mataram ele pra não seguir o Mortal Kombat, pra não ter Mortal Kombat. Pra eles não seguirem regras, pra eles irem na maciota, entendeu? Porque eles são maus. São maus e dão tiro, entendeu? É. Aí acontece uma merda e vai pro Deception. que os dois Deception. Ganham no Deadly Alliance. Deception. Os vilões ganham. Deception. O Deadly Alliance, eu lembro disso na CG, que o, chega uma hora que o Quan Chi, o Shang Tsung e o Raiden começam a combinar as forças pra tentar ganhar do cara, do Onaga. Só que eles não conseguem, e parece que o Onaga ganha o Mortal Kombat. Não, os dois ganham e conseguem ressuscitar o Onaga. Isso, mas o começo depois... do Deception é o Raiden se aliando temporariamente ao Quan Chi e ao Shang Tsung pra matar o Onaga. Isso é, mas eles perdem, não é? O Raiden, ele tenta, né? Eu vou fazer a Jake Dummy e vou me explodir. Ele vai fazer a explosão do Grande Vegeta. Ele explode, não. Mata o Quan Chi, mata o Shang Tsung e o Onaga tira a poeira do ombro. Mas não é depois desse que eles voltam no tempo ou não? Não, isso é no 9. Ah, é mais adiante. Peraí, o 9 fez uma... Rebutou. Ah, é, mas ele deu uma migué, porque eu achei que eles voltassem no tempo logo após essa... Ah, não, ele manda uma mensagem pra alguém pro passado, não é? O Raiden. É o 9. É no 9 também? Cacete, é 9, eu tenho que sair, pô, dessa vida. Peraí, ele manda mensagem pra alguém do passado? É o Kano? No 9. Que aí já vira X-Men de novo. É o Bishop, né, cara? Aí fudeu, assim, como o Quan Chi morreu, o medalhão do poder do Quan Chi tá com a Naga, o outro medalhão, não sei quem, tá com a Naga. Era o medalhão que era falso esse? Não, esse é do, esse do é original. Original. Ah, tá, entendi. Porque ele aí tava com falso uma época, acho que era no 4, se eu não me engano, sei lá mais, eu não sei, não quero saber. Aí, tipo, tem um tanto de personagem que foda-se. Porra, velho, tem um monte de personagem que ganhou, foda-se. Que eu nunca vi, cara, tem um monte de personagem aqui que eu nunca vi falar desse nome aqui, cara. Todos. Ashura, o Cobra, Kira, cara, Dairu, o Rotaro, foda-se, todos a eles. A melhor parte é o Liu Kang virou a porra de um zumbi, cara. Ele já tá como zumbi, não, cara? Não. Ele tá como zumbi. Não, cara, ele aparece como zumbi no Armageddon, não é? No Armageddon. Não, no Armageddon. Não é no... Não, é no Armageddon, cara. Esse aí ele tá morto, ele não aparece nesse jogo. E, desculpa aí, gente, é um pequeno spoiler, daqui a 5 minutos vocês vão ouvir. É, não, no link do Game Factory tá no realmente no Defiant. Não, depois eu vou falar porque eu sei. Depois, quando a gente chegar ali, eu vou falar porque que eu sei. Mas... Não, tem a CG do começo. É, a CG do começo. Mas ok, pode ser que... O Johnny Cage isola a Sônia pra fora da... Cara, porque pode ser que, tipo... Nossa, cara, esse do Game Facts tá muito incrível. Pode ser que ele só reviveu o Liu Kang como zumbi, mas não tinha aparecido, sei lá, até o, o Armageddon, sei lá. Você, o Raiden é um grande fusão o tempo todo, é uma frase. Exato, é uma frase do Link. Mas o Raiden, ele vai ficando mal com a evolução do Mortal Kombat. Ele vai ficando tão ruim quanto o jogo. Não, cara, é que eu acho que... Não é questão que ele vai ficando mal, eu acho que ele vai ficando impaciente de fazer tanta bosta e começa a apelar, tá ligado? Tipo, sim. Ah, foda-se, eu vou virar o Dark nessa merda aqui. Vou virar o Super-Homem Dark negativo Eva. E o Super-Homem negativo e o positivo, tá ligado? Tipo, foda-se. Aí em 2005 lançou o Shaolin Monks, que é o único jogo de aventura tipo beat'em up que e presta. É bom, cara. É bom. E ele rebuta o Mortal Kombat 2. Ele não rebuta, ele conta a história com mais detalhes. Uhum. Eles não desconsideraram depois de canon? Ou virou que eu também é canon? Não, eles... é canon porque é a história do Mortal Kombat 2. Eles só contaram detalhes, só isso. Eles Entendeu. Alteraram pouquíssimas coisas da história do 2. Eu achei que eles tivessem... Então acho que só foi o Special Forces que eles ignoraram da história. Então. Sim, até o Mythology Sub-Zero tem. Ele é canon? Tem canon lá? Sim, tem aquela demônio lá que é gostosa. Ela aparece vampiro. No Mortal Kombat 10. A Quest é uma pirata? Não, é a vampira? Não, cacete, é a... Ah, foda-se, eu não vou lembrar o nome dela agora. Foda-se. Tá bom. Peraí que eu tô procurando o nome dela aqui, mas não tem. Tem, cara, no Mortal Kombat tem um borracha, cara, no Mortal Kombat 10. Agora que eu li... Não, nossa! Ali. Mas o... Um jogador que gosta de apagar os outros da existência, né? Caralho, desculpa. Caralho, isso aqui foi muito escroto. Apagador vivo. Foi escroto demais. Aí depois sim vem o Armageddon, né? 2006. Esse eu joguei no Nintendo Wii, cara. A melhor coisa dele é aquela CG do começo. Lá. É, a melhor coisa do jogo. É a pauta que o Godok escreveu. É sério? História grande e enrolada. Deixa que eu improviso na gravação. personagem. Algum viu Taven? Taven não foi o único cara que sobreviveu? É, não. Tá, aqui, assim, só deixa eu ver se eu entendi. Contar. Aquele ali é o Blaze ou não? Ele é o Blaze. Aí o Blaze, lá do Mortal Kombat 2, aquele cara que jogou. Ele apareceu fogo. Aqui. Caralho. Safadeza. Ele é enorme. Ele não é aquele cara pegando fogo. Esse aí, cara, a CG era sensacional, velho. Aquele galerão subindo uma pirâmide, todo mundo se matando. Aí aparece do nada aquele Liu Kang zumbi. Com as correntes. O que leva a crer que o Liu Kang ele tava. O corpo tava acorrentado nos ossos de carne do Shang Tsung, usado pra experimento. Por isso ele é um corpo vivo sem alma. É um zumbi. Zumbi. Cara, luta pra caralho esse zumbi. O jogo, mano, o jogo era muito bosta. Ele era tipo. Qual que era o que veio antes dele? Era o. Deception. Ele era um Deception que era um pouco menos lento, mas ainda era muito ruim, cara. Mas esse jogo trouxe o modo Conquest, que foi a primeira vez que Mortal Kombat tinha cutscene, tinha história. Isso era legal. Que era a história do Taven. Era só com o Taven que você jogava. Não, mas ia mudando, né, o Godoka? Não, eu acho que não. O speedrun, o full que eu vi na internet era só o Taven. Não, mas eu acho que, se eu não me engano, mudava. É porque assim, cara, eu lembro porque era o único Mortal que eu joguei nessa época que tinha pro Wii, tá ligado? E eu tinha o Wii, então só tinha esse Mortal pra jogar, não saiu nenhum outro, eu acho. E eu lembro que no modo história, cara, eu lembro que tinha jogo de corrida Mario Kart nesse velho. E eu lembro que o modo história, tipo, dependendo de quem tu ia lutar contra, mudava, assim, o personagem que tu tava usando e tal pra do jogo. Eu pensei que era só a história do Taven. Não, acho que mudava, assim, se eu não me engano, mudava, cara. Porque eu lembro de ficar mudando de personagem, assim, durante o modo história e tal. Eu tenho essa impressão, porque eu acho que foi um dos últimos que eu joguei mesmo, né? Vocês querem que eu conte a história? Pode contar. Cara... Sério? É, conta, já estamos aqui mesmo. Tá, milênios atrás, os reis de Edenia congelaram os dois filhos no tempo pra eles voltarem. Conta mais resumido aí, Gotoca, por favor. Então, eu tô tentando. Quem é Edenia? Edenia é um dos reinos. Tem um primo antigos. Chamado Edenio. Acho que não é ele, o Flammer. É um dos reinos anexados pelo Shao Kahn. Eu já acho que. Kitel era a rainha de Edenia. Kitana era a princesa de Edenia. Edenia era o Eden. E Adam é o príncipe de Eternia. Caralho. E há milênios atrás, esses reis, o rei e a rainha de Edenia, colocaram os filhos em hibernação pra eles voltarem no período depois pra salvar a Edenia, que Edenia foi, tipo, preveram que ela ia pra merda e tal. E tem os dois irmãos, o bom e o ruim. O ruim acorda antes, que eu esqueci o nome dele. O bom era o Taven, que acorda depois e descobre que o irmão mais velho dele matou os próprios pais. Pegou a armadura do poder, que confere poderes mágicos lá, pegou a espada do poder, que era a armadura que seria pra um, a espada seria pra outra, e ele tá seguindo a pista desse irmão, que acordou, tipo, 200 anos antes. E tá, mas ele um acordou... Eu achei, tipo... Não apareceu no jogo ainda. Não, ele não aparece, apareceu no final. Ah, eu achei que o cara, tipo, tinha acordado, saiu pra fazer merda, e o irmão dele acordou, sei lá, uma hora mais tarde... Tinha, não, tipo, uns 200 anos só, mas esses não eram os irmãos que eram mega irmãos que eram mega genéricos, cara, que eles nem pareciam, tipo, eram, né? Era, eles não, nem parecem com o outro. Aí, não, aí no meio... eles pareciam um personagem genérico, tipo, figurante, tá ligado? Sim. Não, sim. Você só descobre que eles são principais quando você joga o modo Conquest, que é a história do Taven. E a história do Mortal Kombat é que surge aquela pirâmide enorme que tem o poder lá, que é guardado pelo Blaze. E você tinha que subir a pirâmide, enfrentar os inimigos e tal. E quem subisse lá, enfrentasse o Blaze, matasse o Blaze, tinha direito a um desejo que quisesse. Shenlong mesmo, sabe? Eu quero ser o governador do mundo. Quero ser um cachorro que governa o mundo. Eu quero ganhar uma calcinha. Imagina, eu quero ser um poodle que governa o mundo. Só de zoa. Eu não sei exatamente o que acontece. Mas baseado no Mortal Kombat 9, de 2011, eu acho que o Shao Kahn ganha o desejo. Pelo que tá escrito aqui, o todo mundo morre, menos o Taven. Uhum. O Taven derrota o Blaze, ganha, e o Taven traz todo mundo de volta pra vida. Ah, saída safada, de novo. Eu gostava... Aí o Shao Kahn volta e dá uma... É, os caras puta, os caras reescrevem isso e nunca mais tocam no assunto. É... Eu gostava nesse jogo, dava pra criar personagem, cara. Eu tinha criado lá o Vantuir. Cara, o Vantuir era muito poderoso, cara. Ele era muito apelão. Destino de luteiro era o Saikyodo. E ele tinha a arma dele era o pau de Daindô. Era um personagem muito bom, cara. Eles tinham que colocar oficialmente no Mortal Kombat. Que não, cara. Vantuir, cara. Vantuir, melhor personagem. Em 2008, Mortal Kombat vs DC Universe. Pula. Nossa, velho. Só vale a pena pra falar porque... Quem que é a NetherRealms, né, que pegou? É, foi a primeira... Aí a Midway faliu, a Warner comprou e criou um estúdio só pra mexer com jogos de Mortal Kombat, jogos de luta, jogos em geral. Que é NetherRealms. NetherRealm é o reino do inferno do Mortal Kombat. Exato. É, bom, serviu de uma coisa esse jogo, cara. Serviu pra, tipo, reacender o interesse no Mortal Kombat, né? Não, exato. Tipo, o pessoal viu assim, ah, eles fizeram um modo de campanha bom. A jogabilidade era ok, tá ligado? Eu não acho a jogabilidade ruim, mas... Não, era ok. Resto todo... Era ok o esquema de história. Tipo, a história não era boa de jeito nenhum, mas o esquema, como eles introduziram a história, a forma como eles contaram, era excelente. Era muito bem contado. Porra, não dava pra dar fatality na porra, né, cara? Eles pensaram, tipo, cara, o que foi que a gente fez melhorzinho? E se a gente pode fazer um Mortal Kombat só com isso? O que vocês acham? E, tipo, pô, é show. Verdade. Show. Foi, tipo, foi meio laboratório. E foi, e depois veio o Mortal Kombat 9, né, cara? Quer dizer, o que é Mortal Kombat só, né? É, só Mortal Kombat, porque ele é o reboot dos três primeiros jogos. E, ele é, tipo, como é que é? Ele é um reboot? Ele é assim, o começo é o Shang Tsung tá comendo o cu do Raiden no alto da pirâmide do Onaga. Ah, sim. Aí o Raiden pega o amuleto e fala, Raiden do passado, deu merda. Ah, sim. A franquia tá indo pro saco, tá indo pra merda. Salva tudo. Alguém nos ajude, Lázaro. Fulano tem que ganhar. Mephisto, filhão, e morre. Ah, tá. Então, pelo menos eles deram essa desculpa do... Eles deram essa desculpa do desejo. Tipo, ele fez o desejo pra voltar a porra toda. Só que o problema é que o Skype do amuleto do Raiden tava atualizando. E o laptop dele só tem 2 GB, igual o Vini. Então a mensagem chegou meio... Ah, ganhar! Chulesco! Chulesco! Aí ele recebe meio assim e fala, porra, eu tenho que consertar aqui, receber a mensagem do futuro e tal. E cada vez que ele tenta arrumar o negócio pra dar certo, ele só faz cagada. Raiden só faz cagada. Normalmente assim como o Vini. Desde sempre fazendo merda, tá ligado? Não, a principal diferença entre eu e o Raiden não é nem a internet, que é uma bosta que se dá na mesma. É o fato de que, tipo, ele tenta consertar a cagada e faz merda. Eu só faço merda, cara. Não conserto porra nenhuma. Ô, Doca, quem que é esse brilhantão aqui no fundo? Pera aí, é o Blaze, né? Ah, que beleza, o banner tá pronto, ó. Só mandando essa imagem. Esse é o Blaze. Esse é o Blaze. Ele não parece nada com aquele cara da ponte. Ele parece o Cinder, na real. É, ele parece o Cinder. Eu já tava num período de foda-se, eu acabei de pular um tanto de personagem. Tem aquele demônio ali atrás que ele é sem graça. Tem o cara de cap que ele é muito ruim. O demônio, você tá falando, é o Sim. Ah, pera, é o Cinzinha? É, o de três olhos ali. É, aquele cara ali que tem a cara de esqueleto, ele é foda, cara. Ele é tipo Chaotic Neutron, sabe? Ele só quer que o mundo exploda. Então, eu não consigo achar ele. Tem aquele maluco. Do lado da Frost, assim. Isso. Ah, tô vendo. Mal feito, credo, cara. Tem aquele maluco que é o Super Meat Boy ali, cara. Que também era uma merda de jogar. O Meat. Meat, cara. Não... Meat era muito ruim. Tem o Ken do lado do Meat, que é um tu bosta. É, o Ken. Sim, tá. Ele tá com cara de macaco, com a barba sim, pra fazer. Sim, do Ken do outro tem o puto Ken, né, cara? Exato, é o Kenshiro, cara. O Teco que é muito bizarro, mano. Não dá pra saber se a cara dele tá suja de carvão ou se é barba pra fazer, cara, do Ken ali, velho. Tá muito feio, mano. Tá muito bom isso aqui, cara. Olha ali um monte de gente com... E tem um cara... cabeção mega deslocado que tu vê que é montagem aqui atrás. É o Taven. Não, não, pera. Taven é o de cabelinho ali. Ah, o cara escreveu aqui que eles colocaram o Chameleon, o Dagon e o Taven. Eles não estavam na licença original. Chameleon? Ah, tá. Eu não tô vendo o Chameleon. Deve ter Charizard, então. Tem lá no fundo. Caguei. Eu não tô botando o Chameleon. Ah, Chameleon mulher. Ah, ninja, mulher. Ah, não, o Chameleon. O Chameleon tá ali, cara. O Camaleão, ele tá no. Tá na, na é a mulher da dupla, a mulher lá do lado. A Chameleon, ela não tá na imagem original. Foda-se! Tá, cara, a vibe muito errada. Tipo, olha o Jax ali, meu. Aí tu vê o Village People inteiro do lado do Jax, cara. É o Jax. Aí tem um maluco. Eu tô vendo, tá ali no cap verde, tá ligado? Aí tem um maluco com um cap verde muito errado do lado dele. Aí tem um outro negão. Aí tem um outro negão jogador de basquete de óculos escuros. Ali embaixo, eu tô vendo. Nossa, esse personagem caralho, é muito bosta, cara. Que errado, velho. O negão, ele tá metendo um fio terra no Reptile, porque o Reptile tá muito tenso. Cara. Sim, ele tá muito tenso, ele tá meio encurvado. Ele diz o que tá acontecendo. É picada fatal. É mesmo a herpes ósseos ali do Liu Kang, cara. Porra! É o Liu Kang. O cara tá com lepra ali, velho. É um zumbi? Não, cara, é lepra. É lepra. Ai, cara, e tá isso. Nossa, velho, olha a cara do Striker, cara. Que cara de eu não queria estar aqui, velho. Ah, ninguém queria que você tivesse aí também. Hoje era meu dia de folga, tá ligado? Ele tá assim. É, tipo isso. Eu tô muito velho pra essa merda. Cara, não tem Johnny Cage? Tem. Ah, tem tá do lado do Liu Kang zumbi. Não? Ah, é verdade. Ele parece um surfista sem camisa só, ele não parece um Johnny Cage. É verdade. Ele tava só passando ali também. Cara, é tipo o filme dos ninjas. Opa, treta! Dos ninja surfista, tá ligado? Que o Johnny Cage... vai tomar no cu, porra. Não precisava lembrar dessa merda. É, como é que era o nome do filme? Três ninjas surfistas. Caralho, velho, como o Cano tá peludo, velho. Vai ficar muito errado sozinho. Cano peludo. Tá, seguindo aqui então, cara. Esse é o 9... Muito bom. Não, jogabilidade não, não. Ótima, rápido. É, Mortal Kombat, né? Seria o equivalente ao 9. Agora a gente vai pro 9, isso. Mortal sim. Kombat, arma... Não, tô falando... Você falou, esse é o 9? Não, a gente não falou do 9. Não, a gente tá falando do 9, que a gente quer um reboot dos 3, não? Né? Não, aí, você viu a imagem? A imagem é do 9. Não, a imagem é do 9. A imagem eu tô cagando pra ela, eu tô voltando pra nossa pauta. Ah, tá. Então fala aí o que teve de importante na história, Godok. Cara, nossa, a história. Não dá pra falar, porque a história é 1, 2 e 3 junto, rearrumado, e morre todo mundo no final. Morre todo mundo. E quem ganha? No final. No final a Terra ganha. E quem o Sol. Dê nomes, nomeie, Godoka. Foda-se. Cara, cai um raio e mata todo mundo. O Raiden mata todo mundo no raio. Okay. Mata o Liu Kang queimado. Mata todo mundo queimado. Sobra o Johnny Cage, a Sonya Blade e o Raiden com cara de bosta. Sobram só os três. Ou morreu o Nightwolf, morreu o Liu Kang tostadinho, morreu o Kitana, morreu o Shao Kahn, morreu todo mundo. Todo mundo. A terra só tá intacta porque o Raiden fez cagada e matou até os amigos. Matou até o cachorro. A história é essa, termina assim então. Tipo, morre tudo e fechou. Morre tudo e o povo agora sabe que existe uma nova dimensão e vamos criar uma força-tarefa aí, porque vai ter invasão e tal. É o último jogo que tem um Mortal Kombat. Mortal Kombat 10 não tem combate. Não tem o torneio. Não torneio? Não tem torneio. Como é que é o 10? É que é isso, cara. Peraí que eu tô lendo rápido aqui. Você não jogou? Você não jogou? Achei que você tinha jogado 10. Não, eu assisti a campanha inteira. Ah, tá. É, tá tendo uma guerra civil em Outworld. Tem um deus novo, o Kotal Kahn, o deus do sangue. Ele tá querendo o trono do Shao Kahn. E tem uma outra equipe lá... tá querendo, que é da Melina. A Melina, ela tem as forças rebeldes lá, que estão querendo tomar o Outworld. E vai a Força da Terra, coordenada pela Cassie Cage, que é a filha do Johnny Cage, com a Sonya. Cassie tentar... Assize! É, Cassie Assize. Tentar... É a Pete é dupla, né? É. Tentar uma porra toda. Só que tem uma mulher que é a Devora, que ela arma uns troços pra falar que o povo da Terra tá errado pra organizar um... Essa não é aquela... parece a... Uma é um incetão. Ah, é um incetão. Ela diz assim, que esses terráqueos do diabo, tem que matar tudo. Declara guerra. Aí, pra vocês verem como o Sub-Zero Mythologies é canônico, a demônio que ajuda ele no Netherrealm, no filme, que é a Sarina, ela aparece... Valentina. Sarina. Ela aparece e ajuda a galera. O jogo começa... com o Raiden conseguindo matar o Shinnok, aprisionar o Shinnok, ele fugindo. 5 anos depois, o Johnny Cage, a Sonya e o Jax, eles invadem um lugar lá e conseguem matar o Quan Chi. Quan Chi está morto. lá no inferno, ele pegou a alma do Liu Kang, da Kitana e tal, e fez os demônios do réu lá, os guerreiros trevosos. E o jogo é isso, a Devourer quer trazer o Quan Chi de volta para o reino dos vivos, o Quan Chi usa desses guerreiros escravizados e tal, e a Terra tá fudida tentando arrumar a guerra civil em Outworld pra não sobrar merda pra Terra. E o Fred Krueger, ele faz o que nessa história? Ah, ele é DLC. É, não conta. Não gasto dinheiro mais. Até agora que explicasse isso. Tá? Boa noite. Mas é interessante, assim. O jogo termina com o Raiden oficializando ser um pau no cu. Que é o Mortal Kombat 11. Parece que vai ser o Raiden boladão do futuro, maligno, falando: vocês só fizeram merda, eu vou dominar a porra toda. Ele que só fez merda. Ele desde o começo tá fazendo merda. Bosta. Fez merda 8 jogos e depois vem querer dar de cuzão, velho. 9, porque também deu um ups no final do 9, né? Esqueci. Sim, não. O final do 9 foi a cagada suprema. Cara, ele matou todo mundo. Tá, mas e alguém revive entre o... Alguém bonzinho da Terra, sei lá, revive entre o 9 e o 10 ou não? Entre o 9 e o 10, o Jax revive. O Sub-Zero e o... Oi? O Quan Chi usava eles como... Ferramenta também lá. Como ferramenta. Usava o Scorpion, o Jax e eu esqueci quem mais. Eram três pessoas. E como quando o Quan Chi... Não, o Quan Chi ele não, não foi usado. Não, não morreu. Quando o Quan Chi é morto, eles são libertados. Eles voltam correndo da Terra, vivos. Entendeu. Nossa, cara, tá muito bosta. Bagunçado, né, cara? Não, se você assiste a campanha, você vê que até que é bem explicadinho, sabe? Eu que não sei explicar. Pô, desculpa, Kodoka. Tá bem explicadinho, eu que não sei explicar. Eu acho que não tá tão bem explicado. Não, assim. O jogo está bem explicado, eu não sei explicar. Cara, se o cara que é fã da franquia não consegue explicar, imagina pra gente que tá com uma vontade. Ah, mas... Não, você tá de uma vontade, eu tô tentando entender aqui. É! Pobre! Pobre cu. Troquei uma hora de upar por esse podcast, tem que prestar atenção nessa porra, né, velho? Mas e aí? Tá... É, terminou, acabou, fica tudo... Consegue arrumar a porra toda, Liu Kang não volta pro lado humano, ele ainda tá aprisionado no réu, Kitana tá aprisionado no réu, tá todo mundo aprisionado no réu. Eles voltam no 11, cara, fica eles, tranquilo. É, provavelmente vão voltar no 11, porque no jogo tem como você jogar com a versão velha do Liu Kang, que é o tiozinho, o Pai Mei. Aí tem a Sonya mais velha, o Liu Kang mais velho, o Nightwolf mais velho, todos os personagens que sobraram estão mais velhos e tem os filhos dele, que é a Cassie Cage, a Jack, que é filha do Jax, o primo do Kung Lao, mais novo, que usa um arco e flecha, então, e Kung é gay, Lao. Primeiro personagem declaradamente gay do Mortal Kombat. Ah, é? É. É, e massa porque o Raiden fala com ele, né? Dizendo, ei, você não precisa se sentir assim. Você ama ele, qual o problema? É, ele não, fala, mas isso é errado. Fez bosta, Raiden. Não, ele fala, tipo, os Shaolins tal, adorariam treinar você. E fala assim, não, eles não entendem o meu modo de vida e tal. Cara, tipo, aí o Raiden troca uma ideia com o brother, dá 2 minutos, o cara se enforca, tá ligado? Tipo, o Raiden mandando um filho da puta, né, cara? Tipo... Vemos aqui que o Raiden é o Alexandre do Mortal Kombat. É, um eu destaque... Entendi a piada. Um destaque é o Fatality do Ermac pra mim, que é um negócio mais nojento que eu já vi na minha vida. Que é aquele que ele torce o cara pros dois lados do pescoço e depois arranca as tripas do cara pela boca, assim, lentamente. Nossa. Tem o Noob Saibot? Não sei. Tem. Não tem. Não tem. Tá bom. Aqui os caras descobriram como é que o corpo humano funciona, né, cara? Então só tem um crânio, só tem dois fêmur. Aí os pessoal teve que ser mais criativo, assim, né, cara? Não pode ficar. Olha aqueles raios-x lá, tá ligado? Que destrói, quebra a cabeça do maluco. Melhorou muito no 10, né, cara? No 9 era cagado o raio-x. Sim, os negros enfiavam um pedaço de pau dentro do olho e depois o cara continuava lutando de boa. Por que sim? Ai, caramba. Mas eles explicam no 9 que eles vão pras câmaras de cura lá, então eles conseguem voltar, entendeu? Normal. Boa safadeza, mandaram. É, muita safadeza. É, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, era bosta, provavelmente. Continue. Mas. E aí, tem algum planejamento próximo, alguma coisa, não? Já estão produzindo aí, não falaram não, tá muito... O 10 saiu ano passado, né? Faz... Ah, eles já devem estar trabalhando já, mas não teve nada de informação. Então... Olha o Fatalis do Ermac, cara, que coisa nojenta. Ah, ele arranca na... Eita, na doideira. Com telecinésia. Ah, achei que ele estivesse puxando. Tá cuzão, que merda. Mas então, já que a gente conseguiu falar todos os jogos aí, cara, já abrangeu toda a história, essa suruba bagunçada aí das cronologias, tudo. Os reboots. Vamos falar um pouco do filme, né, cara? O primeiro é bom e os outros são tudo. Caralho, não acabou ainda esse podcast? Não, né? não podemos deixar de citar, né, cara? O primeiro é bem legal, velho. Primeiro é legal. Primeiro é bom. Ah, sim. Bom, cara, não. Bom, cara. É legal. É bom, só releva aquele goro. Muito mal feito, velho. Muito feio. Ah, eu vou repetir o que o Kiliano falou no podcast de jogos de filme, filmes de jogo. Agradeça aquele goro. Porque ele é de animatrônico. Ah, sim. Não é se ele fosse CG, ele ia ser igual a Mulher Dragão do Rápido do Menino Dourado. Não, o... Não, cara, que isso? Rápido Menino Dourado não existia CG naquela época, velho. Não, cara, olha o negócio saindo da mão do Scorpion, velho. Isso é já isso. Aquilo é ruim. Ia ser daquele nível, cara. Ia ser daquele nível. Cara, olha os pelinhos no peito dele ali sobrando, tá ligado? Mano, que treco bizarro. É muito trabalhado, né, cara? Sim, cara. Cara, foda-se os filmes. Vamos encerrar da mesma forma que a gente encerrou no Street Fighter. Quer falar o personagem que mais curte, por quê? Ou sei lá, um treco desses e encerrar? Porque eu tô cansado já, gente. O segundo não tem o segundo filme já não tem mais o Christopher Lambert, então já não vale mais nada. Cara, e como eu falei antes, é o único filme em toda a minha vida que eu saí na metade dele. Caramba, velho. Eu assisti no cinema e saí. Não aguentei. Eu lembro, não, o 2 eu lembro de ser alugado, assim, mas também ter 3 depois eu já nem prestei mais atenção nessa porra, né, cara? Teve um desenho também que era tão ruim quanto aquele desenho do Street Fighter dos Estados Unidos, aquele. Posso fazer um breve comentário só a respeito do filme, bem rapidinho? Fala. Que pra mim, a melhor parte do filme era quando aparecia o Haru, o Liu Kang era o ninja que andava junto com o ninja gordo lá, do ninja da pesada. O Haru morre. Verdade. O Haru morreu, né? Deus o tenha antes dele do que eu. E, cara, esses filmes eram muito ruins, cara. E o Shang Tsung, esse cara, ele tinha uma cara de Shang Tsung antes mesmo do Shang Tsung existir. Mas era muito ruim. Só pra completar a ruindade, a gente pode falar dos quadrinhos do Mortal Kombat, que são todos ruins. Nossa, nada fora dos jogos prestou, né, cara? Tipo, é como filme. Se os jogos tivessem prestado, né? Que, vamos, tipo, até Street Fighter, né, cara, lançou um anime massa e tinha uma história em quadrinho do Street Fighter que era legal. Não aquelas que saiu aqui, né, cara, mas elas que o cara procura em Scan depois. Mas, então... Teve umas ilustrações do quadrinho novo que saiu agora pela DC, parecem legais, mas eu não animo nada de ler, sabe? Sim. Uhum. Vamos seguir então Sim, cala a boca. A indicação do seguir. Começa contigo então, seguir. Team Noob Saibot. E Night Wolf eu achava legal pra caralho. E é isso aí. Noob Saibot, o. Como é que é o. Era o da sombra lá, que tacava Tobias, o Boom Tobias, né? Isso, ele mesmo. É uma mistura de. Nossa, esses quadrinhos eram muito errados, cara. Muito zoados. Mas, cara, ele era muito apelão, mas eu gostava muito porque ele era pretão lá, nervoso, sabe? Nervoso. E o Night Wolf eu achava do caralho aquela machadinha espiritual, sei lá, dele. Que sim. Fudida. Era não era só machadinha, né, cara? Tinha um arco e flecha, tinha a faquinha. Uhum. Ele era muito caralho. Ele tinha as armas tipo o cara lá do Caverna do Dragão, né, cara? Uns bagulho de dentro. É, pode crer. Zwaste. Cara, pra mim era o Scorpion e o Cabal, cara. Nope. Eita, Cabal era pelãozaço também. Aquela corridinha que deixava o maluco girando, nossa, dava um desespero quando você via alguém com Cabal, cara. Eu fazia isso direto, eu era muito cool. E eu no Noob Saibot não era, cara. Ficava atacando a bolinha lá que o cara não dá dano, e só fica fugindo de você, cara. Era foda, que merda, né? O Flammer. Eu gosto muito do Nightwolf, velho. Que é foda, as armas espirituais, como o Segui falou. É, eu gostava muito do Rain, porque ele tinha um chute alto. Que se você colocava pra trás, ele dava aquele chute rodando, né? Que ele arremessava você pro outro lado da tela, sabe? Você ficava jogando o cara de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. E não tinha ação e ele morria, né? Pô, acho que a gente não chegou a falar disso, mas o Rain é o Purple Rain, né? Cadê uma bugada? É, o Ninja Púrpura. Maior comedor. Cara... Que Prince, o Goku enfiou um negócio no rabo dele. Ele é um príncipe, não é? Ele é um príncipe ninja, sei ele lá. Ele era um príncipe de Edenia também. Ele é um príncipe, putz. Não. Olha ali, ó. Olha ali. Prince Rei. Rei é uma música do príncipe, pô. Ah, jura? Vai, ele era um príncipe fresco do Belo Ar. Eu só gostava dos personagens ruins, escroto, que ninguém gostava. Tipo, Striker, eu achava muito maneiro. Striker era muito bosta. Muito bosta. O especialzinho que chegava lá, botava uma bomba no uma cara. Uma granadinha, né, cara? O cara vai com arma pra luta, né? Deixa eu ver qualquer outro. Eu gostava muito, cara. Era demais. Era porque ele era nervoso, com a cicatriz na cara, velho. Sub-Zero. Sub-Zero, que era conhecido como Sub-Zero Man, porque ele era o Sub-Zero Homem e o Sub-Zero Ninja. Porque, tipo, faz uma diferença do caralho. O cara não tem uma máscara, tá ligado? Preferia o Lindomar, o Sub-Zero brasileiro. Mas eu fiquei curioso pelo Voltuir, cara. Eu queria saber mais do personagem. Interessante. Eu vou... Qualquer hora eu pego e monto o Nintendo Wii e vejo se ainda tem o save. Eu vejo se ainda tem o save, tá ligado? Tira umas fotinhas, cara. Tira umas fotinhas, né, mas tinha que ver se. E outra coisa que eu gostava de fazer, e personagem também que era muito chato, que era de ficar dentro da bicicletinha voadora do Liu Kang, cara, que era muito importante aquela porra. Não. Então, Godoka. Nos jogos antigos eu jogava muito com o Johnny Cage, gostava muito. E a gente zoando o Vini, tá ligado? Os caras conseguem piorar o nível. Eu só jogava. Eu não sabia dar o golpe, mas aquele golpe que ele dá o chute e fica aquele efeito Bruce Lee atrás dele, eu achava maneiro. Muito foda, cara. Bem flojinho isso. Corridolão lá, né? Aham. Uhum. Bem flojinho o nome disso. Bem flojinho. Viva do manja, cara. E o Scorpion, cara. Eu acho o Scorpion... Dos ninjas do Mortal Kombat, eu acho mais legal. Eu também achava maneiro, cara. No jogo ruim lá que eu jogava no Wii, esse que eu criei o Vantuir, era o Armageddon, né? Que tinha aquele espadolão, cara. Então eu puxava o Scorpion e eu ficava dando espadolão nos malucos e tocando a porra do gancho, tá ligado? Gancho e espadolão. E era isso, né, cara? Então tá, isso aí. Conseguimos, acho que abranger todos os jogos aí do Mortal Kombat. Parece um peru, né, velho? Tipo, é igual o Raiden. O Raiden tinha o famoso Rupo Papagaio. Ah, cara, escolhido a minha personagem. A minha personagem mulher favorita, cara. Que é a filha da Sonya Blade, cara. A Cassie? Cassie Assize, cara. Dublada em português, né? Melhor personagem, cara. Ela vai realizar a minha cara, velho. Ah, nossa. Nossa, com isso a gente encerra esse podcast. Puta que pariu, Vini. Equalizando o podcast. Eu lembrei. Sabe o que pode botar no final desse podcast? Pode botar a música lá, um cego e três aleijados. Não. Chega. Até semana que vem, galera. Abraço. Falou. Então, eu tive uma ideia pra um jogo, que o nome é Mortal Vibe, tá ligado? E o vilão do jogo é um cego e ele anda é com um carrinho de pão. O vilão é o Tom. Não, esse... Tom, ele morreu ali. Mortal tinha isso. Tinha um chefão que eu achava que era do final, mas na verdade não, ele era um capanga e cara foda. Aí, tipo, primeiro chega o Tom, e deu o Tom tá ali, né? Ah, não, gurizada, vejam esse vídeo, que legal e tal. Só que não, cara, o grande ele vilão Fatalita Vibe. É isso aí, e o grande vilão do jogo é um cego com três crianças aleijadas num carrinho de mão, cara. Que horrível, porra. Mortal Vibe é o nome do jogo. Mortal Vibe é quando todo mundo se reúne pra gravar um podcast. E aí alguém passa um vídeo que estraga a noite de todo mundo. Porra, o cara casou com a prima dele, velho. Não, cara. Eu lembrei da época que eu tava solteiro ainda. Eu saí com os amigos e tal, tinha uma menina que um outro cara tava de olho, assim, e tinha uma cadeira do lado dele, do meu lado, né? Ela, nossa, onde que eu sento? Tá? Eu olhei bem assim pra ela. Falei ao mesmo tempo com o colega meu assim, espontâneo, sabe? Choose your destiny. Mortal Kombat! Aí os dois se olham e gritam, né? Mortal Kombat! Aí ela assiste muito e vai embora. Aí tu vê o Godoka puxa uma máscara cirúrgica azul e o maluco puxa uma máscara cirúrgica amarela, tá ligado? Aí fica o Godoka jogando aquelas bolsas de gel gelado pra batida, jogando atadura. O cara jogando atadura e falando "Get over here!" Luta de boteco, tá ligado? E o nome da mina devia ser algo do tipo assim, Kitiane, que era só pra ser tipo Sony. Kitana, tá ligado? Sônia, não fica me citando. Eu tô de Sônia.